Tô pronto pra te deportar, berrar, tomar o meu lugar. Vão te expulsar, me efetivar, e na minha mão tu vai rodar. Pa, pa, pa, pa. Tô sem lugar pra ficar, onde isso aí vai parar? Doce vingança sedenta e sangrenta no seu paladar. Mas tá valendo pirraçada, tá valendo jogo sujo, tá valendo palhaçado. Buraco é mais profundo de quem enxerga e não vê. Bom lugar pra se viver, agora senta e quieta. Tá maluco, eu vou viver. Normas dessa roda que roda na rota, de vermes sem caráter e a mão na nota. Nossa arena representa o distritão, invade, entra o coquetel, explode a bomba e a ideia nós apresenta. 100 mil, 1050, tá difícil, amanhã lenta. A gente quer gritar pra acordar a quem lamenta. A bala tira e rasga, me poupe, nem me fala. Deu erro no sistema, minha voz já ecoa em alta. A verba desse dia já foi até desviada. Meu dinheiro aparece na maleta, cueca e calça. Pra mim tu não disfarça, eu jogo igual ao Barça. Ataca o teu setor, leva a filha, mãe, a taça. Prêmio pra toda a massa, fechado com os tais. Se o mundo não te entende, você não se faz capaz. Na divisão, roubei o pão de um cidadão. Não foi pão não, foi 1 milhão. Gastar então, fazer eleição, vira lá. Nem todos são iguais e cada um tem sua sentença que dói demais. Mas quem é forte aguenta o ferimento dessa dor que não dá pra ver. Ou de um lamento, por favor, tentando se proteger dessa guerra social. Veja a marca e etiqueta de quem enxuga a mão com leito da pobreza. Uma disputa financeira que é difícil de impedir quando a gente não enxerga o que querem construir. Proclamando sem cumprir, ninguém impede sem lutar. E o que não faz nada é aliado sem roubar. A atitude no olhar incentiva muita coisa de saber o que julgar. Entre a forca e a força, que se foda a porra toda. Só defenda a minha opinião, não defendo o parasita que engana a multidão. Cada verso é atraído pela indignação de quem pensa positivo contra a discriminação. Jamais terão a paz, é o que dizem desse mundo. Pelo fato de ter mais e pensar e ganhar lucro, isso é um jogo que o dinheiro é refém. Depois de perder tudo, conhecemos quem é quem. Muitos temem o seu medo e pelo medo são calados. Alguns procuram evoluir e outros nascem preparados. Isso vem desde o passado, mas a marca ainda ficou de um país escravo que a corte nos deixou. Eu olho pro Brasil e não enxergo a metade das promessas que são feitas e se tornam falsidade. A ilusão é que nos cabem 4 anos de mentira. Nós somos iludidos, é o que chamam de política. O povo quer lutar, mas tem muita hipocrisia. Eu vejo essa revolta em cada rosto que limita sua força de vontade e a real sabedoria de ser sobrevivente ao mesmo tempo ainda ser vítima. Uso capião, o governo é sempre o mesmo. A busca do melhor é apenas um desejo que não vejo funcionar aqui. É fácil prometer, difícil é cumprir.